Estou recebendo aqui no estúdio a Cristiane Madalena Lopes Pereira, ela que é coordenadora de saúde da mulher na Secretaria Municipal da Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Satisfação recebê-la aqui nesta jornada para a gente falar de um assunto que é tremendamente importante, a questão do Outubro Rosa. Inclusive aqui na RCI nós manifestamos nossa adesão através de uma arte especial que colocamos no Facebook, aqui no estúdio também, né, quem está nos acompanhando com imagens pode ver o nosso laço aqui do Outubro Rosa, e é necessário chamar a atenção porque essa campanha alerta para alguns tipos específicos de câncer. Muitas mulheres já têm essa informação, mas é sempre importante reforçar. Que tipos de câncer que afetam mais especificamente as mulheres? O que, que se procura fazer, se conscientizar com o Outubro Rosa? Bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, né, aqui pela RCI para a gente falar um pouquinho do Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa, na realidade, é uma campanha, né, uma campanha mundial de conscientização das mulheres a respeito da importância do rastreamento, né, da detecção precoce do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. Então, o câncer de mama, ele é um dos cânceres mais frequentes nas mulheres, né? É o segundo câncer que afeta mais as mulheres depois do câncer de pele. E o Outubro Rosa, ele vem para isso, né? Então, é uma campanha que a gente faz no mundo inteiro. E aqui em Foz do Iguaçu, as unidades básicas de saúde, né, do município, estão aderidas a essa campanha e nós temos uma intensificação, né, da prevenção do câncer de mama e de colo de útero nas mulheres que moram, né, na região dessas unidades para fazer esse diagnóstico precoce. Então, nós temos todo um cronograma diário, né, nessas unidades que vão desde palestras, né, conscientização através de panfletos, banners e a própria coleta do preventivo e o pedido da mamografia na unidade. Pois é, e até, né, é o que eu digo, a consciência muitas vezes as mulheres já adquiriram, e bem mais do que o homem, inclusive, né? Nós até falávamos aqui antes que depois do Outubro Rosa vem o Novembro Azul, e aí é todo um desafio para levar os homens até as unidades de saúde. Agora, com relação até ações especiais que serão feitas, né, durante esse período do Outubro Rosa, o que está sendo programado? Haverá, por exemplo, algum sábado, algum dia especial em que será feito algum atendimento a mais, algum horário estendido? Porque muitas vezes as mulheres têm a dificuldade, né, quanto até horários, né, para chegar nas unidades. Sim, algumas unidades, elas estão abertas aos sábados, né, para fazer essa conscientização, né, esses pedidos de exames. Temos unidades, inclusive, que estão trabalhando assim com o comércio, né, então estão ofertando os exames para o shopping, né, para supermercado, para essas mulheres que têm, né, essa jornada de trabalho mais intensa num período especial. Então, eu acredito que as mulheres tenham que procurar, então, a unidade básica mais próxima de sua residência, do seu trabalho, para verificar qual é o tipo de oferta que está sendo feita naquele momento. E temos, né, um problema recorrente na área de saúde, que é a questão da desinformação. A gente vê na internet, através de WhatsApp, várias correntes, muitas vezes, atacando questões que já estavam consolidadas, como a da vacina e tudo mais. Verdade. Com relação ao câncer de mama, né, é sempre importante a gente frisar isso. É um câncer que mata a gente, que traz sequelas para a mulher? O que é que podemos deixar aí de informação para que a mulher se conscientize sobre a importância realmente daquele exame, né, aquele toque, sempre ele sempre estar verificando o surgimento de algo diferente? É muito importante que a mulher se conscientize a respeito do autoexame, né? Não como a substituição, né? Você ter o autoexame de mama substituindo a mamografia. Porque hoje a mamografia é o exame mais indicado realmente para detectar o mais cedo possível essa lesão. Porque aí o tratamento ele é menos agressivo, né? Existe uma cura, né, se a gente detecta o câncer de mama inicialmente. Mas a importância da mulher conhecer o seu próprio corpo é muito importante. A gente percebe que uma grande parte dessas mulheres, elas que fazem essa percepção em casa, na hora do banho, se olhando no espelho, então qualquer lesão de pele, qualquer reentrância na mama, né, secreções, então tudo isso é muito importante. A mulher, uma vez detectando esses sinais, procurar uma unidade básica de saúde. A equipe de saúde ela está, né, treinada para isso, né, capacitada para identificar e pedir o exame, que seria a mamografia, que é o exame mais indicado para a gente fazer o diagnóstico. Com relação ao exame, né, do câncer do colo de útero, é o chamado exame preventivo. Que é sim, feito, né? É o preventivo de colo de útero, né? Mas a mulher também, ela tem alguns sinais que elas podem observar, como sangramento, dor, né? E aí elas podem procurar essa unidade para ser atendida. Muito importante, realmente, essa prevenção com relação à saúde, portanto, reforçando aqui, né, para todas as mulheres, também para os homens que nos ouvem, né, porque o parceiro, ele tem que estar realmente presente ali na vida da mulher, né, assim como a mulher está sempre pegando no pé do homem, né, sempre falando, né, olha, vai no médico, isso aqui, e o homem ali muitas vezes não quer ir, mas o homem também tem um papel fundamental, realmente, na questão aí dos cuidados, né, da saúde com a mulher. Então, reforçando ao longo de todo este mês... Isso, até o final do mês, né? Atividades especiais em relação à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero nas unidades básicas de saúde. Fica o convite, portanto, né, para que você, mulher, aí, procure realmente este atendimento e faça a sua parte, né, para até melhoria de qualidade de vida. Como você disse, quanto antes for detectado um problema, melhor a chance. Né? Melhor a chance de cura. Conversei, portanto, com a Cristiane Madalena Lopes Pereira, ela que é coordenadora de saúde da mulher aqui na Secretaria Municipal da Saúde em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e sucesso aí a todos os envolvidos, né, nessas ações, nesta campanha tão importante. Tá, muito obrigada, eu que agradeço e bom dia a todos.